Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim, ó, não mude a rota. Oh, glória a Deus. Levante a mão assim se você pode. Ó, isso, isso. Louvação 93, gente, coisa linda. Olha o que Deus fala com você nessa tarde, ó. Ei, senta aí, calma, sossega, respira, ainda há esperança. Não é desse jeito que você vai conseguir. Querer desistir com certeza afeta a história. Fique firme e aguenta as pancadas, não saia da rota. Sim, eu vi, reconheço que houve momentos pesados. Você não entende, afirmo que foi necessário. O oleiro para ser aprovado tem que ser moldado. Sou um Deus que zelo, minhas palavras eu nunca falho. Eu zelo, protejo, promovo, eu sou o que sou. Você lembra de quantas vezes meu amor te livrou? Minha palavra te basta, ele fala nesta tarde, é só você crer. Ele diz, eu estou com você, eu estou com você. Levante a mão comigo assim, ó. Não mude a rota, não desespere. Aguente firme, filho, persevera. Quem te dá a última palavra sou eu. Eu não sou homem pra mentir. Você viverá o que sonhei. Você será testemunha de Deus. Oh, glória a Deus. Oh, eu vou cumprir o que falei. Você viverá o que sonhei. Hoje, ó, ainda sou teu Deus. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe. Tchau, louvação. Oh.